Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7, o seu programa de música instrumental aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. São agora 12h30 e hoje será um daqueles programas em que vou falar pouco. Vou-lhes trazer temas de Aphex Twin. Há quase 20 anos, em atividade, presenteiam-nos com música instrumental abstrata, ou seja, música que não é a mais convencional e que muito recorre a sintetizadores e outros efeitos sonoros. Podemos considerar que é música eletrónica também, pelo menos muito recorrem à eletrónica. Ora, hoje vou presenteá-lo então com algumas destas peças deste grupo que já há muito em atividade, como disse, e já lançou inúmeros trabalhos, inúmeros e muito interessantes. Vamos ficar então com estes, com várias músicas, neste caso são 5. Eu vou voltar amanhã, vou falar-lhe de um outro nome que muito deu também à música instrumental, eletrónica e sintética. Porque quando falamos de synth-pop, é inevitável falarmos de nomes, isto quando me refiro à música instrumental, claro está, é inevitável referirmos nomes como Jean-Michel Jarre. E é precisamente dele que vamos falar amanhã, ou seja, será mais um dia em que terei apenas uma intervenção. Hoje vamos ficar com Aphex Twin, a partir de agora. Entretanto, desejo-lhe uma ótima tarde e um até amanhã para mais a Nota 7. I'm gonna go to bed.